alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Quantos caminhos um homem deve andar? Ih, tem caminho demais pra andar por aí afora. Só toma cuidado pra não pegar o caminho errado, viu? Alô, menino, alô, gente. Tô chegando. É, a partir de agora, o programa Maurício Fares aí com você. Não importa a distância, não importa onde quer que você esteja, porque através da internet, através das ondas do rádio, a gente chega até você. Eita, como é bom saber que tem aí um radinho ligado, me acompanhando, um computador também. Ele que ouve no computador, ouve de manhã, de madrugada, de tarde, de noite, a hora que bem acha melhor, e assim que vale, né? Porque o programa ele fica aí no site às 24 horas, e aí então a pessoa ouve a hora que achar melhor. E quem ouve através das emissoras de rádio já sabe o horário certinho de cada emissora transmite o programa e pronto, né? Aí fica legal mesmo a gente saber que tem tanta gente aí curtindo o nosso encontro. Olha, hoje no programa eu vou ter aqui Alain Aladim, Johnny Rivers, Adriana, Márcia Ferreira, Amado Batista. São todas essas músicas que eu estarei rodando aqui um pouco. E também vamos ter a nossa cartinha de destaque, viu? Daqui um pouquinho vamos saber quem é que eu vou atender aí. E enquanto isso, a gente vai trazer aí pra vocês a primeira música. É o Alain e Aladim que cantam. Só liguei pra te dizer que eu te amo. Então roda lá, Alain e Aladim, menino. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiverei seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode eles como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim. E agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. rapaz, essa carta aqui de hoje também é danada. Meu Deus do céu, olha só. É a carta da mulher sofredora de Piracanjuba, em Goiás. Ah, o pessoal do Goiás está participando bastante aqui, coisa boa, né? Essa cartinha é danada. Eu li a carta, né? Eu já li essa cartinha aqui. Não é todo dia, não, gente. Mas tem dia que eu gosto de ler antes, né? Só para mim não ser pego de surpresa. Tem algumas aqui que, vou te contar, me dá um calafrio quando eu leio a carta. Meu Deus do céu. Mas essa aqui é a carta da mulher sofredora de Piracanjuba, em Goiás. Já a gente vai... Eu vou ler essa historinha e vou contar para vocês aí o porquê que eu digo que é uma historinha danadinha, viu? Mas então vamos rodar a música. Vamos rodar a música. Vamos lá, Maurício. Vamos trazer o Barros de Alencar, apenas 3 minutos. Olha só. Não, tem que dar mais tempo. Não, só pode ser 3 minutos. Então roda lá. Roda o Barros de Alencar. Alô? Oi, sou eu. Por favor, não desligue. Escute, eu estou num telefone de rua. Já é tarde e a linha pode cair. Eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que não posso viver sem você. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que te amo, te amo, te amo. Quando brigamos, até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim. Mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe. Não, não me deixe. Volte para mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar. Eu só não posso parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos. Só nós dois. Sem ninguém. Sem ninguém nos desunir. Você sabia que enquanto brigamos, alguém é feliz? Talvez as mesmas pessoas que tudo fizeram para nos desunir estejam sorrindo agora da nossa tristeza. Meu amor, diga alguma coisa. Responda, eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que eu gosto de você. Que eu te amo. Olha, eu te amo tanto, tanto. Eu estou contendo o pranto. Preciso te convencer. Olha, para eu viver desse jeito, com tamanha dor no peito, acho bem melhor morrer. Sabe, eu estou na mesma esquina, naquela esquina onde um dia, chorando, eu vi você partir. Olha, só me resta 1 minuto. Diga que ainda me ama, antes da ligação cair. Tu me disseste uma vez que o perdão deve ser bem maior que o orgulho. Disse, eu bem me lembro. E por que deixou tudo para trás? Diga que me quer de volta. Diga que me perdoa e que vai voltar. Volte. Volte. Volte. Eu te amo. Olha, façamos um trato. Meu bem, façamos um trato. Eu... Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Eu tô vendo aqui uma frase que meu amigo Everaldo Alves colocou aqui no, na minha linha do tempo, no meu Facebook. Mas você sabe que a gente vê que é uma brincadeira, mas no fundo, no fundo é uma verdade. Música perfeita é aquela que mexe com a alma da gente e não com a bunda. Mas é mesmo, que hoje as músicas de hoje em dia, vocês já repararam que é só esse negócio de quadradinho de oito, é ficar balançando a bunda, é na boca da garrafa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, o romantismo, a beleza da música, a beleza da letra, foi tudo pro espaço. Então agora, é exatamente isso. Então acaba se tornando a frase perfeita, porque exatamente é isso. Que a música perfeita também é aquela que mexe com o sentimento, que mexe com a alma da gente, e não com a bunda. Porque balançar a bunda aí, qualquer coisa, não precisava nem ter letra, não precisava ter nada não. Era só fazer uma batucada aí e pronto. Já que é pra rebolar, ficar rebolando a bunda aí, não precisava mais nada do que isso não, né? Então a gente, pra fazer a música verdadeira, aquela que mexe com a gente, ela tem que ser feita com sentimento, com melodia, com alma, com coração. Eu entendo dessa forma. Pode ser que a turma jovem queira saber de música dançante, música balançante. Mas se é isso aí, então não precisa ter letra, não precisa ter nada não. Basta fazer qualquer jumento rinchando aí, relinchando, zurrando aí, e pronto, tá tudo bem, né? Olha agora uma dobradinha, viu? Dobradinha. Johnny Rivers, Do You Wanna Dance? E Caçula e Marinheira, dupla aí, muita gente nem lembra dela, mas é muito antiga. Cantinho do Céu, também é muito bonita a música, viu? Roda as duas aí, menino, roda, roda. Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby. Do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Squeeze and kiss me all through the night, baby. Do you wanna dance? Do you want? sei que na vida perdi. A minha felicidade ficou somente a amargura, paixão, tristeza e saudade. Lá no cantinho do céu, sei que estás me esperando. Aquele alguém que foi meu, por quem eu vivo chorando. À noite, quando eu rezo, eu imploro ao Senhor. Olhai pelo meu amor. Senhor, se pudesse devolver-me aquele amor que junto aos pés do altar pedi uma benção do Senhor. 2 anos somente foi a minha felicidade, e o Senhor para o céu a levou. Sigo meu caminho de amargura e espinho, andando e vagando ao léu. Quando o Senhor me chamar, uma das razões de eu ter parado um pouco de passar dicas de português aqui para vocês é a dificuldade de entender certas explicações aí. Por exemplo, eu tô lendo aqui agora, tem um verbo que, se eu fosse tentar explicar para vocês aí, muita gente ficaria sem entender nem o que é a palavra. Intermediar. Você entende o que por intermediar? Intermediar é alguma coisa que alguém está fazendo aí, ele está pegando alguma coisa de alguém e repassando para você. Então isso aí é intermediar. Então é derivado, essa palavra intermediar é derivado de mediar. E aí, como é que você conjugaria? Ele intermedia ou intermedia a venda de um carro, por exemplo, se fosse, se eu tivesse falado. Ele intermedia ou intermedia a venda do carro? Eu tenho certeza que a grande maioria... ele intermedia, Maurício. Mas é errado. O verbo intermediar, conforme eu disse, é derivado de mediar. E aí, para conjugar, seria: eu intermedeio, tu intermedeias, ele intermedeia. Viu? A forma correta é intermedia, não é intermedia. Ah, mas vai falar, puxa vida, toda vida eu pensava que fosse intermedia, já que o verbo é intermediar, mas não é, mas na hora de conjugar ele muda a pronúncia. Olha só, é por isso que eu não quero mais ficar dando dica de português, não, porque vai cada vez complicar mais a cabecinha das pessoas aí. Deixa, chega, Maurício, chega. Maurício Faris, a resposta está no ar. Epa, roda lá, é a versão de Blowing the Wind, roda, menino. Quantos caminhos um homem deve andar pra que seja aceito como homem. Quantos mares uma gaivota irá cruzar pra poder descansar na areia? Quanto tempo as balas dos canhões explodirão antes de serem proibidas? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Quantas vezes deve um homem olhar para cima para poder ver o céu? Quantos ouvidos um homem deve ter para ouvir os lamentos do povo? Quantas mortes ainda serão necessárias para que se saiba que já se matou demais? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Quanto tempo pode uma montanha existir antes que o mar a desfaça? Quanto tempo pode um povo viver sem conhecer a liberdade? Quanto tempo um homem deve virar a cabeça fingindo não ver o que está vendo? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Ai, ai, ai, essa aqui é danada, viu? Essa aqui é danada. Eu tava lendo o Rui Delvan Ferreira da Silva. Ele também colocou aqui pra mim uma frasinha, mas por brincadeira. Olha só a frase do Rui Delvan: ontem eu vi dois cegos brigando na rua. Aí então eu gritei: olha, eu tô torcendo porque tá com a faca. Aí o que aconteceu? Os dois cegos saíram correndo. Um... nenhum, tá vendo ninguém, né? Então o cara dizia: eu tô torcendo que tá com a faca. Quer dizer, cada um ficou pensando: ih, a faca tá aí com ele, deixa eu sair fora aqui. Até um certo ponto, a gente vê que é claro que é brincadeira, claro que é gozação, não é? Aí a gente acaba rindo, porque vê que faz sentido, né? Porque se você escuta uma coisa dessa, você não tá enxergando nada, você só escuta dizer que, ó, eu tô torcendo que tá com a faca, é claro que você vai vazar na braquiara na hora, mas se não vai, não é? Mas menino, vamos trazer mais uma música agora? Vamos rodar agora a Adriana. É, Adriana? É, Adriana. I love you, baby. Opa, então roda lá, roda, menino. Thank you. há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois, despertando em mim a saudade. No rádio eu escuto uma canção, alguém está dizendo I love you baby, me faz lembrar você gastando todo o teu inglês só pra me dizer eu te amo. Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança de ter de volta o teu amor. Eu continuo te amando demais. Te amar é tão bom. Confesso que tentei te esquecer, saindo com alguém, mas foi inútil. Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu calor. Só você, amor, me entende. No rádio eu escuto uma canção, alguém está dizendo só pra te dizer que te amo. Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança de ter de volta o teu amor. Eu continuo te amando demais. Te amar é tão bom. Eu gosto muito dessa música que acabou de rodar aí da Adriana, I Love You Baby. Eu acho que eu até vou fazer uma adaptação e vou começar a cantá-la aí também nos meus shows, né? Difícil é viver sem seu amor. Eu era tão feliz junto contigo. Depois que tiver orquestrado, tiver tudo certinho, acho que ela fica até bonitinha. Acho eu que vai ficar bonitinha, né? Mas é legal, bom é assim mesmo. Gente, tá quase na hora da carta de destaque, viu? E hoje a nossa historinha é da, olha só, essa carta é danada, viu? A mulher sofredora de Piracanjuba em Goiás. Vocês vão gostar muito de ouvir essa história da menina aí, porque vou te contar, é uma coisa que acontece demais da conta no nosso Brasil, acontece nos dias de hoje, é uma coisa que vem acontecendo há anos e anos, infelizmente vem acontecendo, né? Então vamos conhecer essa história daqui um pouquinho, tá bom? Eu vou trazer mais música. Eu vou rodar agora Led Zeppelin, All My Love. Olha só, All My Love. Roda aí, roda, roda. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, tem um provérbio que a gente diz com muita frequência, né? Amar ao próximo. Mas se a gente analisar direitinho, isso inclui principalmente ter amor próprio. É, ué, amar ao próximo, porque o mais próximo que você tem de si, quem é? Quem é? É você mesmo. Então você tem que ter amor próprio. Amar ao próximo é amar a si mesmo. Tá vendo? É que muitas vezes a gente ouve e repete algumas coisas e fala algumas coisas sem analisar o fundo da questão. E o fundo é exatamente isso aí, que amar o próximo, quem está mais próximo é você mesmo. Então você tem que amar a si mesmo. Aí sim, aí você está realmente fazendo uma coisa bastante produtiva, não só para você, como também para as outras pessoas que vão ver que o importante é isso, é a gente se amar. No momento que a gente se ama, que a gente vê que a gente tem uma capacidade de amar, uma capacidade de amor dentro da gente, a gente pode distribuir esse amor com as outras pessoas também, né? Opa! Agora Márcia Ferreira, cadê o fã-clube? Preparados, meninos? Aí, Clodoaldo Dantas, do jeito que eu gosto. Márcia Ferreira canta, roda lá, menino! Do jeito que eu gosto, só você sabe fazer. Faz do jeito que eu gosto, faz de novo, eu quero ver. Pois do jeito que eu gosto, só você sabe fazer. Meu menino bonito, brasa viva, tentação. Me seduz de tal jeito que até perco a razão. Meu moleque atrevido, faz de mim o que quiser. Quando você me ama, eu me sinto mais mulher. Faz do jeito que eu gosto, faz de novo, eu quero ver. Pois do jeito que eu gosto, só você sabe fazer. Faz do jeito que eu gosto, faz de novo, eu quero ver. Pois do jeito que eu gosto, só você sabe fazer. Meu menino bonito, brasa viva, tentação. Me seduz de tal jeito que até perco a razão. Meu moleque atrevido, faz de mim o que quiser. Quando você me ama, eu me sinto mais mulher. Gente, agora é o momento da nossa carta de destaque. Então, todo mundo preparado aí? Já estão pertinho aí do rádio, do computador? Então, solta a vinheta aí, menino. Vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Essa carta de hoje é danada. É a carta da mulher sofredora de Piracanjuba, em Goiás. Olha só o que ela diz aqui. Meu grande amigo Maurício Fares, tudo bem? Graças a Deus, tá tudo bem. Maurício, eu sou uma mulher de 28 anos e sou muito sofredora. Eu nunca tive sorte no amor, Maurício. Eu, quando tinha 14 anos, me perdi com um rapaz que, ao saber que eu tinha ficado grávida, me abandonou e nem quis saber de assumir a paternidade. A minha família nunca aceitou o fato de eu ter me entregado a esse cara. E aí me botaram para fora de casa. Eu tive que trabalhar na casa dos outros, Maurício. E quando chegou a época de ganhar o meu filho, eu fui para uma instituição que cuida de menores. E lá me deram assistência para ganhar o meu filho. Só que eu nunca cheguei a ver o rosto dele, Maurício. Tiraram ele de mim e até hoje nunca mais eu tive notícias do meu filhinho. Eu já fui ao juiz em todos os lugares que eu poderia ir para ver se alguém me dava alguma notícia, mas o que eles alegam é que meu filho morreu. Morreu assim que eu dei à luz e ele foi enterrado como natimorto, sem nome. Mas Maurício, pelo que eu sei, ele nasceu vivo, porque eu ouvi ele chorando. Então como é que foi natimorto? Olha, irmão, você tem a intuição de mãe que ele está vivo e que deram meu filho para alguma família criar. Só espero é que essa família esteja dando amor e carinho para ele, coisa que eu não pude dar. Depois disso, Maurício, eu fui morar com um homem que trabalhava numa fazenda, mas esse homem era ruim demais para mim, Maurício. Ele me maltratava, me humilhava, chegou a me bater algumas vezes, viu, Maurício? E me obrigava a fazer sexo com ele mesmo sem eu estar com vontade. Ele dizia que era para pagar a comida e a cama que ele estava me dando. Olha, Maurício, na última vez que ele me bateu, eu peguei uma faca e disse que se ele encostasse a mão em mim de novo, que eu iria cortar ele todinho. Ah, ele ficou com medo, aí se afastou e não me bateu. Não me bateu, mas ele disse que era para eu sair da casa dele e que não queria mais me ver na frente dele. Eu saí, Maurício, com uma mão na frente e outra atrás, viu? Só com as minhas poucas roupas, e voltei para a cidade sem ter para onde ir. Aí bati na casa dos meus pais e minha mãe, me vendo naquela situação, me abraçou chorando e me mandou entrar. Meu pai estava fora. E minha mãe disse que eu não me preocupasse porque ele estava arrependido do que havia me feito de ter me botado para fora de casa. Olha, Maurício, assim que ele chegou, eu fui tomar a bênção dele. Ele me esticou a mão, mas não me abençoou. Eu falei para eles da minha vida ao lado daquele homem na fazenda. E meu pai disse que no dia seguinte nós iríamos na delegacia dar parte dele. E assim foi. O delegado mandou os policiais lá na fazenda em busca dele e trouxeram ele algemado, Maurício. Ao me ver, seus olhos fuzilaram. Então, o delegado disse que ele iria ficar preso por ter me batido e por ter me colocado para fora de casa. Ele disse ao delegado que estava disposto a me dar uma pensão se eu retirasse a queixa contra ele, mas que não me queria mais na casa dele. Aí o delegado me perguntou se eu aceitava essa proposta. Eu conversei com meu pai e ele me disse que era melhor assim, porque voltar a viver com ele seria um risco muito grande. Por isso, Maurício, eu aceitei e o tempo foi se passando. Depois de uns 3 anos, Maurício, ele parou de depositar o dinheiro. Aí eu fui novamente na delegacia fazer queixa e o delegado mandou novamente a polícia atrás dele. Só que não encontraram mais ninguém lá. Ele tinha sumido sem dizer para onde e ninguém sabia informar de nada. Nessa altura, Maurício, eu já estava trabalhando numa casa de família e estava ganhando pouco, mas ganhava alguma coisa que ajudava no meu sustento. Até que fiquei conhecendo um outro rapaz que me convidou para viver com ele. Olha, Maurício, acontece que nos primeiros meses que estávamos juntos foi tudo uma beleza. Mas depois ele começou a chegar em casa bêbado, vomitava pela casa toda. Eu tinha que pegar ele nos braços, levar para debaixo do chuveiro, tirar a roupa, dar banho e depois botar na cama. Isso foi me cansando e eu acabei largando dele. Hoje estou sozinha novamente, Maurício, na casa dos meus pais. Será que eu nunca vou encontrar um homem decente para viver comigo, Maurício? Será que todos os homens são iguais? Me diga alguma coisa, por favor. Ah, sim, e eu gostaria que você rodasse para mim uma música do meu conterrâneo, o Amado Batista, Amor, Meu Louco Amor. Agradece a sua ouvinte, a mulher sofredora de Piracanjuba, em Goiás. Credo, menina. Que vida cheia de acontecimento essa sua, hein? Se perdeu muito jovem, né? Perdeu o filho que ninguém sabe se ainda é vivo ou não. Viveu com um covarde que batia em você. E depois esse outro filho de uma égua, que me perdoem as éguas, né? Foge. Aí depois você se ajunta com um cara que no começo estava tudo bem, mas depois mostrou que era um papudinho, um penchado. Ou será que ele ficou penchado depois que foi morar com você, hein? Olha, menino, tô te acusando de nada não, hein? Tô acusando de nada não. Mas tem certas coisas que acontecem que exigem uma reflexão muito grande da nossa parte. Esse rapaz, durante alguns meses, nunca deu demonstração de ser viciado em bebida. E assim, sem mais e nem menos, começou a chegar em casa bêbado. Não é estranho, não? O que será que aconteceu para ele ter mudado assim, hein? Você tentou conversar com ele para saber o que estava se passando com ele? Isso não é normal. Eu acho que você deveria ter procurado por todos os meios descobrir o que é que estava acontecendo com ele para ele ter mudado tanto assim. Talvez se você tivesse tentado descobrir, poderia tê-lo ajudado e possivelmente a história hoje seria outra, você não acha? É, você até poderia estar ainda vivendo ao lado dele, né? Mas menina, com tanta odisseia na sua vida, eu acredito, viu? Eu acredito que esteja mais do que descolada para enfrentar a vida e saber agora como lidar com os homens e as situações adversas que possam acontecer. Nunca é tarde para ser feliz, não. Lembre-se disso. De repente, aparece alguém diferente, sim, que mexa com seu coração e seja alguém que tem afinidade de pensamento. E olha aí você se apaixonando, vivendo feliz, não é? É claro que a maioria pensa mesmo, a maioria dos homens hoje em dia só pensa nisso mesmo, pensa em se aproveitar das mulheres e não tem aí, até porque as próprias mulheres estão aí facilitando demais, não é? E aí estão acabando com aquela, com aquele vínculo que existia de, da gente pensar, de se relacionar com alguém para viver ao lado desse alguém. Hoje em dia está ficando por ficar, está como se fosse prostitutas, né? Então aí é dando pelo prazer de dar. E, na verdade, não se preocupa mais em constituir uma família. Mas existem rapazes bons, sim, pessoas direitas, que vão acabar, que querem também isso aí, querem ter um relacionamento, querem ter um, não é só um relacionamento, querem ter um compromisso sério com alguém. E vai aparecer alguém na sua vida e vai te dar essa sorte, né? Ah, sorte tem quem acredita nela, e você vai encontrar o grande amor da sua vida, sim, viu? É... Eu quase que eu rodava era a música do Fernando Mendes pra você, viu? Mas eu vou atender o seu pedido, né? Você pediu, foi Amado Batista, Amor, Meu Louco Amor, não foi? Então, eu vou rodar... Mas você prestou atenção, não prestou? No que eu te falei aí? Não é porque aconteceu tudo isso aí que você vai desanimar e desistir e achar que todos vão... Claro, a maioria pode ser assim. Mas, dentre isso aí, se você agora que tá bem escolado, bem... você aprendeu bem com o sofrimento... Como é que separa o joio do trigo? Você vai encontrar a pessoa certa para viver ao lado dele, tá bom? Boa sorte, felicidades. E tá aí a sua música, Amado Batista, Amor, Meu Louco Amor. Roda lá, menino. Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer. Amor, meu louco amor, não te mereço, mas vou pagar um alto preço pra nunca mais amar outra mulher. Além da minha dor, o que mais pode haver? Quem vai me compensar a falta falta de você. Bastaria um gesto seu pra acalmar meu coração, mas eu sei que sempre estarei na solidão. Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer. Amor, meu louco amor, não te mereço, mas vou pagar um alto preço pra nunca mais amar outra mulher. Minha gente, por hoje é só. Vamos aqui deixar um grande abraço, um convite para amanhã estarmos juntos novamente, viu? Ouvindo aí o programa Maurício Fares, tá bom? Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Menino, menina, tchau, tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.